Ora, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao segundo episódio do XLR Ligado. O meu nome é João Neves e desta vez tenho como convidado Joel Ricardo Santos. Antes de mais, muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigado pelo convite. O Joel é comediante, comunicador, digamos assim. Eu vou começar isto com uma pergunta. Chama isto uma pergunta à pressão, basicamente uma pergunta simples. Dá-lhe. Quem é o teu melhor amigo da comédia, o Joca ou o Zé Pedro? Nós temos mesmo a expressão melhores amigos da comédia. Nós temos isto. Eu dou-me igualmente bem com um ou com outro. E nós temos uma cena de meter nojo. Imagina, vou atuar a qualquer lado e vem o Joca comigo assistir. A gente mete uma foto no Instagram a dizer: eu e o Joca, os melhores amigos da comédia. Hashtag melhores amigos da comédia. Chupa Zé Pedro. Depois vem o Zé Pedro comigo. E é eu e o Zé Pedro somos os melhores amigos da comédia. Hashtag melhores amigos da comédia. Chupa Joca. Estás a ver? E eles fazem a mesma merda quando eu não vou. Okay, com eles dois. Okay. Somos um trio. Verdadeiramente. São os meus dois melhores amigos da comédia. Comecei a minha primeira noite. De que uma vez subi acima de um palco para contar uma anedota, estavam lá os dois, portanto aquilo é uma relação. E indo um bocadinho por aí, quando é que isto de fazer stand-up começou? Para quem não sabe? Isto foi. A comédia apareceu na minha vida sem me preparar para ela. Nunca me formei nesse sentido, nunca sequer tive o sonho de ser comediante. E tu fazias o que antes? Ora bem, eu era técnico de informática. Fui treinador de futebol, tudo coisas que combinam imenso com o ser comediante agora. E houve um dia que... tu no fundo, acho que um comediante é sempre comediante. Tu podes não ter sido aquele gajo muito engraçado, podes não ter sido esse gajo, mas tu no fundo foste sempre comediante, tiveste sempre instintos de comédia, olhaste sempre para alguma coisa e achaste piada, tens um olhar humorístico sobre as coisas, depois podes não te conseguir expressar, podes ser tímido, podes só te sentir bem em palco, podes no palco sentir uma libertação de uma coisa que tu, por exemplo, não consegues ter com as pessoas, se calhar não consegues falar comigo, mas se fores para cima do palco estás à vontade para dizer coisas, é uma libertação de certa maneira. Mas ao fim e ao cabo tu és sempre um comediante, não se torna comediante, sempre foi, na minha opinião. Eu nunca tinha pensado na minha vida a ser comediante, eu era só um gajo engraçado com os meus amigos. Na altura do Levanta-te e Ri, há 15 anos atrás, diziam-me: qualquer dia vais tu fazer aquilo. Eu disse: nunca na vida, eu juro-te, eu dizia isto. Até que houve um dia que subi acima de um palco, obrigado por um meu amigo Carlitos, e fui contar uma anedota. Era noite de anedotas, em Espinho, estava lá o Zé Pedro e o Joca a orientar a noite, eu nem sequer fazia ideia que eles eram. E de repente, isto, alguém quer vir aqui contar uma anedota e tal. E o meu amigo: vai lá, caralho, vai lá, faz conta aquela, não sei o que. Deixa-me estar aqui, estou fixe, estou a curtir e tal. À terceira pergunta, o meu amigo: e ele vai? A apontar para mim. fui impingido, não é? Estava tudo a olhar para mim, tudo assim a olhar com cara de: vai lá. E eu fui acima do palco e nunca me senti tão bem na minha vida. Foi uma cena. Tive a sorte de dizer uma merda qualquer ao início, que já não me lembro. Nem sequer tinha nada a ver com isso. Foi em que ano? Isso foi em 2011, janeiro. E tive a sorte de dizer uma piada qualquer, uma merda qualquer ao início. Só riu-se daquilo. E eu fiquei: já saquei a primeira risada, já estou fixe, já posso ir embora. E fui por aí fora e comecei a contar uma anedota que demorava tipo 5 minutos, mas tive 15 a contá-la, porque estava a gostar tanto de estar ali, não queria sair do palco. No fim, quando eu saio do palco, dou o microfone ao Joca, vou-me sentar, e eles: vamos fazer intervalo, porque aquilo foi, correu muito, muito bem. Ok, excelente. Vamos fazer intervalo. E vieram falar comigo: quem és? Onde é que fazes comédia? Fazes comédia a algum lado? O que é que estás aqui a fazer? E a partir daí começamos a trabalhar. Houve gente nesse dia, à saída, perguntaram ao dono do bar: olha, pois quando é que aquele rapaz novo vier, sozinho, você diz-me. E começou assim, de repente a malta começou a saber que eu andava a fazer. Ele já fazia há mais tempo, então? Sim, o Zé Pedro fazia há poucos meses, já 3, 4 meses. O Joca fazia há 2 anos. Mas no fundo estávamos todos a começar. Ok. E nessa altura era tudo anedotas ou foi só uma noite anedotas? Não, era. No meu caso era tudo anedotas. O Zé Pedro tinha alguns textos, o Joca tinha alguns textos, embora as anedotas gravitassem muito à volta dos textos, seja, o espetáculo deles tinha anedotas, eles tinham os textos deles escritos originalmente por eles, mas depois até metiam ali uma anedota no meio para aquilo ficar melhor e cenas assim. Cá por cima está o vício, digamos. Não é questão de ser vício, pá. Atenção, eu acho que a Andota não é um vício. A Andota é um meio legítimo para tu até, no limite, começares melhor. Ok. As dar Andotas... Dar aquele empurrãozinho para a frente. Opa, sim. Ficares mais no eu vejo artista, eu vejo artistas que se estragaram pelo caminho. Porque, okay. E se calhar se tivessem dito, pá, ao início, foda-se, este texto está mais ou menos, mas se mete aqui uma Andota... E leva essa merda para os baixos, começa a trabalhar o texto. Pá, está aqui a Andota, vai-te salvar o texto, vai-te garantir que o texto no fim anda à vontade de rir. Mas vais e testas o texto. Ok. E quando achas que o texto está bom o suficiente, mas essa é a minha técnica de escrita, ou melhor, era a minha técnica de escrita ao início, tiras. Quando achas que está bom, tens é que verdadeiramente querer tirar a Andota dali. Pá, eu quando comecei a escrever, eu achava que o texto tinha alguma piada, só que acabava mal. Então, olha, vou pôr aqui uma Andota relacionada com o texto. Pronto, e salvo aqui o closer do texto. E estou a fazer aqui o texto, a malta ri-se, tal, depois no fim a malta ri-se muito, porque é uma anedota. A anedota é uma cena garantidamente que funciona, um texto humorístico que funciona. Pronto. Agora, eu tive desde sempre a intenção, a obsessão de tirar as anedotas dali. Quando assim é, acho que é saudável. Eu acho que a anedota é uma muleta e não um meio de locomoção. Ok, estou a perceber. Uma espécie de uma ajuda. Sim, acho que sim. Legítima, ajuda legítima, atenção. Claro. Na minha opinião. Ainda há muito pessoal a fazer anedotas no Norte. Para quem não está muito. Cada vez menos. Cada vez menos. Eu acredito. Lá está. Acho que a cena do contador de anedotas perdeu-se um bocado. Foi uma coisa que teve o seu tempo, a sua moda, a sua época. Sim. E depois também tem a ver com a abundância. Porque, a bem dizer, qualquer pessoa. Conta uma anedota. A minha avó conta anedotas, se preciso. Certo. A minha avó podia ir para um bar ganhar 50 euros a contar uma anedota, a contar anedotas, porque ela sabe várias. Pá, e a anedota é um texto humorístico que funciona, a minha avó é uma pessoa engraçada, pronto, pumba, temos aí uma artista. E na altura do Fernando Rocha, que de repente foi buscar todos os contadores de anedotas que estavam aí perdidos, okay. O Fernando Rocha custou muito dinheiro, mas metes-me aqui a mim, que eu custo 20 euros, ou então dás-me uns copos e vem para aqui. E atraiu a mediocridade, sabes? Atraiu muita gente horrível, com a mania que tem piada, atraiu aquela malta toda que começou a fazer até algum dinheiro, começou até a estragar bares porque, epá, estava à espera de outra coisa e deu mau nome aos contadores de anedotas. Ok, estou a perceber. E a coisa virou. É como de repente agora toda a gente querer fazer stand-up, andarem para aí a fazer stand-up horrível e há casas que nunca mais querem ouvir falar de stand-up sequer. Sim, acontece. E acontece. Sabemos, infelizmente acontece. Sabemos dois que acontece. Diz-me uma coisa, tu fazes stand-up no Norte, fazes stand-up na zona de Lisboa ou para baixo? Não sei se... Sim, já estive várias vezes no Alentejo. Tu não tens diferença no público? Há alguma diferença ou é tudo simplesmente igual? Qual é a tua opinião sobre isso? Opa, há muita gente chateia-se comigo e ateima comigo e diz que eu não tenho razão, mas eu acho que o público é todo igual. Ok. Pode haver uma predisposição natural para te rires, mas isso não depende da geografia, depende do público que aquele evento atrai. Por exemplo, tu podes estar num bar em Lisboa e tens um público. Se atravessares a rua e entras no bar em frente, é geograficamente no mesmo sítio, mas tens outro público completamente diferente. Portanto, eu acho que não é tão geográfico, é mais de cada espaço, cada evento. Tu és capaz de ir ao Alentejo atuar num café e tens um ambiente, e estás noutro café e tens outro ambiente, e vais ao auditório e tens outro ambiente, e no dia seguinte vais ao mesmo auditório e tens outro ambiente. Ou seja, não é tão geográfico. Acho que as pessoas acaba é que fazem também, a casa. Pois, é isso que eu ia dizer. Acaba por ser um bocado, se calhar, o processo de comunicação da noite. Certo. Preparar o público. Claro que nos bares é mais complicado que nos auditórios, digamos assim. Sim. Acaba por ser mais uma preparação pré-espetáculo do que o espetáculo em si. Sim, e depois também cabe ao artista facilitar as coisas. Depende daquilo que tu és enquanto artista. Mas, por exemplo, eu sou muito mainstream. Eu quero mesmo... Eu não quero ser um gajo disruptivo. Não quero ser um gajo politicamente incorreto, um gajo polémico, um gajo que, estás a ver, está toda a gente a dizer que é bom isto, eu vou dizer que é mau, só para foder isto, só para ser do conto, só para dar nas vistas. Pai, não sou esse gajo, eu quero que o meu espetáculo automaticamente faz pensar, porque se tu te ris, estás a pensar automaticamente, aquela malta que diz sim, eu quero fazer pensar as pessoas. Opa, automaticamente, opa, quando eu digo uma merda básica que só ri-se daquilo, eles estão a rir da minha figura, mas ao mesmo tempo pensaram nisto e reviram-se nisto. Claro. Está aqui uma identificação e pensaram nisto. Mas eu sou um gajo puramente mainstream e gosto que o meu espetáculo funcione como uma pastilha de boa disposição. Foi uma escolha que eu fiz. E cabe ao artista ser elástico para tu chegares a um bar no meio de ninhures e aquilo funcionar. Percebes? Pá, cabe ao artista. muitas vezes eu descaracterizo-me um bocado. Tipo, eu queria, pá, queria falar mais devagar, queria poder explicar melhor isto, mas se o público não te deixar, pá, há sítios em que eu quero muito beber água, estou no limite de ficar sem voz e não paro para beber, porque eu acho que se eu parar para beber, vou quebrar o ritmo. Portanto, tem que ser sempre a dar-lhe. Se é assim que este público quer, vai ser assim. É a única forma de eu salvar o espetáculo. Então cabe muito ao artista também, o artista também faz o público, sem dúvida. E o público leva-te, digamos assim, para um caminho. Sim. Vamos por esse, chamar-lhe assim. É um bocado uma simbiose. Está bem que quando é um espetáculo, parte sempre, o pressuposto é sempre isto é de mim para vocês, de mim artista para vocês público. Mas quando tu chegas a um estado de simbiose em que tu levas o público para um sítio e o público automaticamente leva-te para outro sítio e vamos caminhando juntos para algum lado, quando chegas aí é porque estás super fixe com o público. Agora, sim, isso também é um caminho que o próprio artista tem que promover, e não só a cena do epá, não tem que correr mal porque o público não percebeu. Isso é uma desculpa, então, inválida. Opa, o público não estava comigo, isso ouve-se muito, principalmente cá em Lisboa, parece-me. O público não estava comigo, ou o público não queria rir, ou o público não percebe. Isso é... Sabes que há muita gente que se filmasse o espetáculo e se visse a si próprio, tinha uma opinião completamente diferente. Claro. É que o público não estava comigo. Pá, se calhar não estava contigo porque tu começaste a dizer logo que uma gaja era gorda. E a partir daí, nenhuma outra mulher te quis falar. Com claro. Medo que tu dissesses, pronto, se disseste que aquela era gorda, mas eu tenho as mamas pequenas. Ainda por cima sabes que as mulheres, não todas, meninas, não todas, mas a grande parte das mulheres tem aquela cena, todas, assim, todas veem nelas um defeito. Até a gaja mais boa do mundo diz que tem um nariz feio. Claro. Ou uma boca feia. Ou um, ai, tem umas orelhas tão feias que a gente nem sequer olha para as orelhas. Nunca nenhum homem olhou para as orelhas nunca. De uma mulher. Opa, por isso tu tens que medir muito bem onde estás, o que é que dizes, não podes ostracizar, e mesmo que ostracizes, tenta ser simpático a seguir. Imagina, fizeste merda, disseste-me a gaja era gorda, a seguir ri-te e pede-lhe desculpa e dá-lhe um abraço e diz que até gostas de gorda. Opa, que não sei, qualquer merda assim, meu. Qualquer merda desculpa, que te salve o espetáculo, porque tu a partir daí não consegues sair do meio do buraco. Tu partes numa de... Tu até podes estar a ser engraçado, meia sala pode estar a rir, mas se tu ostracizaste alguém, se tu maltrataste alguém do público, numa fase em que o público não, em que tu não dizes nada ao público ainda, que a sala ainda está gelada, digamos. Está gelada porque a malta olha para ti e diz, quem é este gajo? E de repente começas a ir para cima deles. Se aqui uma vez uma gorda, e o pessoal tipo, este gajo já está a partir para o insulto, entre aspas, e eu nem sequer sei quem ele é, nem sequer sei se devo aceitar isto como uma brincadeira ou como um insulto, porque eu nem sei quem é este filho da puta. E pronto, isto dizendo que e sim, verdadeiramente, o artista faz o público. Pá, certo que há bares em que não dá, há sítios que não dá, ou porque está muito barulho, ou porque o PA não dá, ou porque o som é uma merda, mas muitas vezes o som é uma merda porque o artista também não tem, por exemplo, o seu próprio material. Já cheguei várias vezes a um sítio em que me deram um microfone para atuar, que era uma merda. Tu és defensor de cada comediante devia ter o seu material para levar para os sítios? Sim, não obrigatoriamente teres aquela merda. Eu tento nunca levar o meu material para os sítios, mas eu, pelo simples, não tenho na minha mala do carro. Caso seja preciso. Sim, já cheguei várias vezes a um sítio em que eu digo, opa, olha, o cabo deste microfone não dá, porque fizeste o cabo assim, tem um metro, em que eu, sim, eu fiz isso em Aveiro. Opa, olha, acho que não dá, vou cá buscar o meu material. Às vezes tens aqueles microfones chineses, que, pá, que a pessoa comprou a pensar que é muito bom, pessoal, nem toda a gente tem que perceber de áudio. Claro. Olha, está aqui, isto é muito bom. E tu pegas naquilo, está assim, mas eu vou ali ao carro buscar o meu SM58 e é muito mais fácil tu atuares com um SM58 do que com um microfone chinês. Claro. Pá. Tem nada a ver. E muitas vezes salvei o espetáculo. Se calhar eu salvei o espetáculo porque fui ao carro buscar o meu microfone. Se eu não tivesse o meu microfone, tinha atuado com aquele microfone de merda, o pessoal não me tinha ouvido bem, o pessoal estava com a sensação que o espetáculo foi uma merda. E eu vim embora a pensar, o público não percebeu, o som era uma merda. Já agora, para quem não sabe, tem um bocado a ver com isso do material, também está um pouco metido nisso. Como é que é lidar com os bares? Porque tu acabas por ser, se calhar, tua parte dos teus colegas, são as pessoas que mais vezes atuam por semana, mais vezes entram em bares, são donos de bares completamente diferentes uns dos outros. Como é que é lidar com essas com as pessoas que não percebem nada de stand-up e que se calhar até ficam um bocado chocadas quando tu lhes pedes um microfone, um cabo maior, ou... As pessoas estão de braços abertos para. Não, isto tem a ver também com a forma como tu tratas, tem a ver com a forma como tu negocias, tem a ver com de que lado é que tu estás da negociação. Ok. Por exemplo, se tu estás no lado de baixo, se tu estás no lado. Olá, eu sou o Joel, eu fui bem fazer stand-up comedy aqui no seu café. Não sei se vai ser possível, não sei se quer. Automaticamente estás na mão de baixo, estás naquela parte de. Estás na parte da negociação em que ele diz, vai, então o que é que você me oferece? Ok. Enquanto que devia ser ao contrário. Nós quando começamos a atuar, nós sempre, graças a Deus, nós pouco andamos à procura de sítios para atuar. A malta foi sabendo de nós, foi-nos contactando. Os bares vêm ter contigo. E os bares vieram ter connosco. Ok. E a partir daí estás na mão de cima. Tu dizes, olha, sim, eu venho. E tu dizes, quase que os obrigas a dizer, então o que é que você precisa? Ok, estou a perceber. E é muito melhor se tu disseres, olha, eu só preciso disto, o resto eu tenho. Percebes? Dá logo a cena do olho. Estamos aqui a ajudar-nos, ajudar-nos mutuamente. Claro. Agora, se tu dissesse, olha, é assim, olha, eu venho aqui atuar ao seu bar, mas você tem que me arranjar microfone, cabo comprido, não sei o quê, tem que passar um cabo por cima, um cabo por baixo, um cabo não sei o quê, depois eu vou precisar de munição, vou precisar de não sei o quê. Ah, então desculpa lá, não quero. Claro. Há muitos artistas mesmo, artistas de nível nacional, cujo radar técnico é mais pesado e mais caro do que o seu cachê, muitas vezes. Pá, é verdade. E como é o nosso radar técnico do comediante, até é relativamente simples. Sim. Pá, é uma mesa mistura. Pá, eu por acaso também uso guitarra volta e meia, então pronto, tenho a minha mesa mistura, ligo o meu microfone, a minha guitarra, a mesa mistura, ligo qualquer outra coisa que eu quiser à minha mesa mistura e preciso ligar a minha mesa mistura ao som que a casa tem. A única coisa que eu digo que não tenho é PA. Não quero, pá, não quero andar com colunas para trás e para claro. Frente, e a maior parte dos bares têm o seu próprio sistema de som embutido. Sim. Pá, eu tenho é que, por exemplo, ter o cuidado de, eu arranjei no meu, arranjei por mim um cabo RCA de 15 metros, por exemplo, porque muitas vezes estou a atuar num ponto do bar e o som está a ser captado de outro ponto do bar, e se eu não tivesse aquele cabo de 15 metros estava no meio da merda. Yeah. Então eu olho, vou ao carro, tenho um cabo de 15 metros, ei, que bom, e de repente salvas a cena porque eu tinha um cabo de 15 metros na mão. E o próprio fica contente contigo. Sim, diz, olha, porque estes gajos é fixe trabalhar, porque eles... ajudam-me, a gente encontra-se aqui a meio do caminho. Tipo, eu quero fazer e pago-lhes, eles também querem fazer, também querem receber dinheiro, mas também não vêm para aqui armados em artista, pá, também ajudam. Claro que tu num teatro, claro que tu num festival, só tens que mandar o radar técnico, que se desemmerdem. Claro. Agora, quando são bares que nunca fizeram, que querem fazer, a partir do momento em que um bar quer fazer, foda-se, só um burro é que não os quer ajudar, cara. Claro. E é isto. Olha, agora estava a falar de festival, lembrei-me do festival que tu fizeste este ano, e acho que já foi, não foi a primeira vez, para não, o meu Marés Vivas. O Marés Vivas, foi a segunda. Como é que é participar num festival? Foi estranhamente melhor do que eu estava à espera. Porque quando tu imaginas um festival, imaginas é que há o pessoal vai lá para beber música e para beber e fazer a festa e gritar muito, tipo aquela cena. Qual é a mágica que tem nos festivais? É gajos a fazer uuuuh! E gajos a fazer vai-te estragar o espetáculo à partida. Não é? E ainda precisa fazerem no sentido de que és uma merda, pior ainda. Opa, e eu estava à espera que aquilo seja, eu estava à espera que aquilo corresse mal. Ainda por cima, a primeira vez, aquilo foi o Coreto Caixa montado à volta da zona de alimentação. E o meu primeiro pensamento é, isto vai ser tão mau, porque o pessoal vai estar a comer, vai estar a bandas a tocar, que vai ser horrível, ninguém vai ouvir, vai ser uma merda, vão estar a cagar, isto vai ser horrível. 30 mil pessoas a cagar para um gajo, a passar à tua frente, a passar por trás de ti, isto vai ser horrível. Mas não. A primeira edição foi muito bem apresentada pelo meu amigo Luís Filipe Borges, pelo Boinas, que fez aquele trabalho de merda, né, que é pegar nas pessoas e olá boa noite, sejam bem-vindos, e o que se passava ali é, mal ele dizia boa noite, as pessoas paravam o que estavam a fazer e viravam-se. Ok, isso é excelente. E também foi bem organizado no sentido que aquilo não havia concertos ao mesmo tempo. Okay. Nós parávamos quando começava o palco principal. Não há aquela ideia de vou cagar no que estou a ver e vou para o concerto? Não, porque dava para fazer duas coisas. Claro. De repente, imagina, eu estava a atuar, começava o Jamie Cullum no palco principal, começava, ouvia-se barulho, bum, bum, bum, bum, bum, bum, e diz, olha, malta, pronto, agora, obrigado pela vossa presença, agora vai começar o Jamie Cullum, vamos todos ver o Jamie Cullum e voltamos a seguir. Ok. Pá, e funcionou lindamente. Excelente. Do ano seguinte houve a tenda, e eu não fui, mas correu muito bem, pelos relatos, pelos meus amigos, que, por exemplo, Zé Pedro e Joca foram, e acho que muito bem. Este ano houve tenda na mesma e o pessoal dirige-se, já entende a comédia como algo que faz parte do festival. Sim, então tem lá os horários. Pá, eu estava a pensar, isto é uma tenda, isto é um espaço próprio, o pessoal vai ter que se deslocar para este espaço próprio, vai ser uma merda, eu vou começar com zero pessoas, vou ter que estar, entrem aí, entrem na tenda, vejam, assistam um bocadinho, mas não foi preciso. Estava tudo lá. Eu já fui dos artistas da noite, ou seja, já fui a semir cabeça cartaz, fui cabeça cartaz a par de dar madeira, vamos dizer assim. Porque eu entrei já às 9, não, às, sim, às 9 e um quarto. E eu pensei, bom, isto não vai estar ninguém. E quando eu entro, quando eu subo ao palco, já estavam 200, 300 pessoas ali à volta da tenda. E eu, ei, espetacular. E comecei a falar. faz aquela cena do, eu estava muito, estava, o que é que eu vou fazer, já cá estive há 2 anos, não quero repetir e tal, e o que é que eu vou fazer, o que é certo é que eu começo a falar, pessoal que, pá, e digo uma merda qualquer, pessoal que bate logo palmas, e o pessoal estava muito disponível para aquilo, e disse, epá, vou curtir tanto isto. Excelente. E baixei os meus níveis de intensidade, digamos assim, e curti imenso aquela merda, correu muito, muito, muito, muito, já, muito já bem. Já que estamos numa de falar de espetáculos que... Tens orgulho em falar deles, ainda há bocado estávamos a falar da Câmara Municipal de Paris. Ah, sim. O que é que tens a dizer sobre isso? Nada, foi dos melhores espetáculos que eu fiz na minha vida. Isto foi há 3 anos atrás, ou seja, eu tinha menos de 3 anos de comédia, de percurso, não gosto de carreira, mas de percurso. E convidaram-me para ir à Câmara Municipal de Paris fazer 15 minutos de stand-up na Gala da República Portuguesa. Pá, uma gala que foi apresentada por José Carlos Malato e dividiu o palco com o Fernando Tordo, o Luís Represas, o Tosé dos Perfume, o Marco Rodrigues, o fadista. Opá, eu não estava à espera de receber um convite daqueles. Naquela fase, não é? Por exemplo, eu, daí para cá já fiz algumas coisas maiores, mas eu até aquele momento tinha feito coisas muito pequenas. Pronto, era apresentador da TEDx Feira, mais nada. E ligaram para ir à Câmara Municipal de Paris. Eu, pá, fiquei completamente de pau feito em frente a toda a gente que estava comigo naquele momento. Opa, e fui e correu tão bem. Estava muito nervoso porque eu tinha 15 minutos. Eu estava habituado a fazer 2 horas de anedotas. Deve ser complicado para quem faz maratonas agora fazer corridinhas. Sim, quando me ligaram, são 15 minutos e tal. Eu, olha, mas posso fazer tipo 20, 25? Olha, são 15 minutos já com a entrada e saída de palco. Cronometrado. Fiquei, tá bem. Opa, e pronto, preparei o setzinho para levar, estava super nervoso, mas correu lindamente. Quando eu saio do palco, o pessoal a bater palmas em pé e não sei o quê, pá, foi uma cena mesmo incrível. Eu costumo ir a Paris de férias, tenho lá a família, e eu há 2 anos antes, foi a primeira vez que me tinha deslocado à Câmara Municipal de Paris para tirar fotografias, enquanto turista. Nunca imaginei na minha vida, 2 anos depois ia estar ali dentro. Excelente. Numa sala com 600 pessoas, em que foi a Presidente da Câmara Municipal de Paris, a Anne Hidalgo, que abriu as festividades, uma cena solene. Ah, nunca pensei na minha vida. E ainda estou de pau feito desde então. E agora, rodando os polos, deve haver certamente atuações, não é que não te orgulhes, mas que não recordas com tanta. Isso. Toda a gente tem dessas. Carinho como essas. Não, toda a gente tem dessas. Toda a gente tem aqueles festivais que tu. Pá, o Seabra, aqui há tempos, comentou uma cena com muita piada. Estávamos entre comediantes a falar de espetáculos maus e que correram mal e que se vale a pena o artista submeter-se a certas coisas e tal. E uma coisa que o Seabra disse, e é muito verdade, nós somos profissionais. Certo. Eu pago as minhas contas a fazer comédia. Portanto, convém não negar certos. Opa, eu sei que há coisas que tu. É sempre uma escolha. Tu decides sempre, ficas sempre naquela do. Pá, vale a pena eu ir ali. Então, há artistas que fazem, legitimamente, pedem um cachê, que é tipo, isto em princípio não vai pegar. Vou pedir aqui 1000 euros, isto em princípio não pega. E se pegar? Tu vais. Tens que lá ir. Tu vais. Pá, normalmente em discotecas raramente corre bem, mas se te pagarem, tu vais. Pá, olha, eu quero 1500 euros para ir. Ok, pá, tens que ir. São aqueles espetáculos que o João Seabra disse, que é aquele espetáculo que tu vais, corre mal, já sabias que ia correr mal, tem tudo para correr mal. Pá, quando até nem corre assim tão mal, tu até vens numa cena de olha, isto tem tudo para ser horrível. E foi só, mais ou menos. Sim. Portanto, até salva isto. E chegas a casa, lavas-te muito bem lavado, choras um bocadinho no ducho em posição fetal e passa. Pronto. E passa, opa, há noites que pensas que vai correr muito bem e chegas a um bar e ninguém se cala e todos cagaram para ti. Sentes isso nos casamentos ou não? É que, opa, eu sempre me perguntei como é que há stand-up num casamento. Num casamento normalmente não há tempo. Certo. Parece-me que não há tempo para. Música ao vivo, nós estamos a comer e podemos estar a ouvir música e, como nos bares, não precisamos estar atentos à história ou assim. Mas stand-up, como é que funciona stand-up num casamento? Quando me convidam para cenas mais esquisitas, casamentos e cenas que à partida stand-up não bate, digo-lhes sempre, olha, stand-up é uma cena que funciona em quase todo lado. Tem de ser muito bem enquadrado. Claro. Quando me dizem, olha, você vem aqui, vem, olha, vem aqui animar o nosso jantar e vai atuar aqui durante a refeição. Não. Eu vou animar o jantar, mas vou atuar a seguir à refeição, garantindo que toda a gente está sentada e disponível para me ouvir. Claro. Nos casamentos funciona exatamente da mesma maneira. Pá, tem que ser num intervalo das comidas, ou entre pratos, ou logo a seguir ao prato de carne, em que as pessoas estão sentadas. Mas isto tens que. Isto, o artista tem que salvaguardar isto como regra geral. Deal breaker, que é se isto não for cumprido, eu não posso vir. E então, a não ser que te digam, lá está, a não ser que vocês me paguem 3 mil euros, eu aí vou fazer figura dorso. Claro. Se estiver disponível para isso. Claro. Vai dependendo de cada um. Mas, opa, eu salvaguardo sempre. Eu não, os casamentos, quando me convidam, ok, eu faço, mas. Se me puderem apresentar, era incrível, de preferência aos noivos, porque ia-me poupar 10 minutos de espetáculo. Porque claro. Se o noivo disser, meus amigos, olha, temos aqui um. Olha, nós convidamos o Joel, vai-vos animar, por favor, façam algum silêncio, sentem-se e tal. Enquanto os noivos falam, as pessoas vão se sentando, vêm de lá de fora, acabam, tipo, apagam um cigarro, sentam-se e estão preparadas. E eu pego o microfone, já que o pessoal sentado e disponível, e digo, pá, durante os próximos 20 minutos, 45 minutos, meia hora, serei o vosso animador. Às vezes eu digo, quando me pedem, tipo, 45 minutos, uma hora, que é o tempo normal que eu faço, eu não digo isso, porque as pessoas, ei, tanto tempo. Costumo dizer, para os próximos minutos sou o vosso animador. Claro. Entras um bocadinho por baixo, que é tipo, vá, não me levem a mal, coisas que eu disser e tal, não sei o quê, vá, vocês vão ver que não vêm, vocês, tal. E como ainda por cima sabes que o bar é aberto, podes fazer aquela piada do, vá, quem não gostar eu pago um copo no final. Merdas assim, uma forma de os cativares. Quando não te apresentam, tens de fazer aquela cena do boa noite, pessoas, ouçam-me caralho, venham para dentro. Percebes, pá, é um bocado uma merda, só que se tu te preparares bem, se tu te calçares bem, o casamento, regra já corre bem. Eu faço uma dezena de casamentos por ano e correm quase todos bem. No dia seguinte, já vais, foste para um casamento. Eu já tive umas fotos que era um casamento que o tema era mesmo comédia, não é? Sim, é pá, isso foi espetacular. Vi, pá, um grande bem-aja a esse casal que me reuni com eles aqui no Evolution, onde estamos, que é o meu escritório em Lisboa. Reuni-me com eles cá, porque eles são de cá. Melhor, eles são do Norte, mas trabalham cá. Opa, o tema do casamento foi stand-up comedy. E eu notei que eu fui o melhor artista, o tipo artista que eles preferiam, dentro de um determinado valor. Porque tu notas isto quando tu chegas lá e o nome das mesas, pá, foi giríssimo. Pá, eu adoro comédia. Tu chegas lá e vês as mesas, tipo... Foi uma surpresa para ti, ou não? Eu já sabia. Mas quando me convidam, podiam ter escolhido um comediante qualquer. Certo. Quando me convidam, tipo, nós adoramos stand-up comedy, nós consumimos imenso stand-up comedy em todo o lado, estrangeiro e nacional, e queremos-te a ti, vimos-te e queremos-te a ti... Volta a ficar de mal feito, não por cima ela era boa, não estou a brincar, não é? Pá, e ficas naquela do fosse, eu será que eu fosse, quer dizer, vocês gostam muito de comédia e será que sou eu a pessoa indicada para o vosso casamento, que é o tema stand-up comedy? E eles convidaram-me, eu cheguei lá à quinta, e era mesmo tipo o microfone, tipo o logotipo do casamento, que agora assim é o logotipo de casamentos. Sim. Era um microfone retro com o nome deles um de cada lado. Chegas lá e tens a lista das mesas. Que as mesas eram com nomes de comediantes. Tipo, tens a mesa Seinfeld, tens a mesa Louis C.K., tens a mesa Dave Chappelle, tens a mesa Joel Ricardo Santos. Lindo. Opa! Notas que havia ali gente chateada com a sua mesa, que era a minha. Tipo, quem é este gajo? Estou na mesa deste gajo. Primeira vez que eu tive o nome de uma, que eu tive no nome de uma mesa e não era eu o convidado, sabe? Opa! E foi engraçado, porque eles garantiram tipo o cenário stand-up no casamento. Sabes aquele banquinho de madeira tradicional, aquele banco alto de madeira, sim, com a água? Sim. Tipo, eu tinha água em cima do banco de madeira personalizada. Delícia. Personalizada, a dizer, tipo, o rótulo, eles mudaram o rótulo para o logotipo do casamento. Esta água é para uso exclusivo do artista João Ricardo Santos. Para uma cena mesmo espetacular. O próprio noivo ensaiou, tipo, 5 minutos de stand-up a me apresentar. Tão bom. Sabes? Foi e fez umas piadas. Ah, uma cena mesmo genial e, pá, e foi, posso dizer que foi o casamento que me correu melhor. Claro. Porque a malta estava tão disponível para aquilo. Claro. E eu fui o tipo, apesar de a seguir houve música, a seguir houve baile, e no, eu fui ponto o ponto alto, porque aquilo era o tema do casamento. Okay. Sabes, era como tu fazes, o pessoal agora tem muito o tema das viagens. Yeah. Era como tu tens o tema das viagens e agora convosco exclusivo para o meu casamento, que é o tema das viagens, já Torre Eiffel, e pum, e apareceu a Torre Eiffel no meio da sala. Era uma cena tipo isto. Excelente. Ou se bem que, pronto, uma Torre Eiffel de miniatura, porque se calhar eles queriam Louis C.K. e estava lá eu. Temos de proporções. Está bemzinho, olha, vamos dar por terminada a primeira parte. Na segunda vamos falar de outros temas gerais. Não sei se queres promover as tuas redes. Dá-lhe uso. Sim, é sempre bom promover as minhas redes, quem quiser promover as minhas redes. Sim, olha, ontem falei disso no espetáculo e é verdade, pá, só um pequeno pensamento final, aproveitando para promover as minhas redes com isto, que é, pá, eu sinceramente achava, e eu continuo a achar, que a comédia não é algo quantificável, ou seja, eu acho que não há, este é melhor que aquele, não, se eu vou para o palco e faço rir, tu vens para o palco e fazes rir, somos ambos bons, chegamos ao mesmo fim. Claro. Percebes? É um bocado aquela conversa do eu prefiro Mercedes, eu prefiro BMW, eu prefiro Volvo, mas todos os carros te levam ao mesmo sítio. Eu acho que o comediante continua a ser assim. O problema é que agora tens uma merda, que é uma merda, que são as redes sociais, que atribuiu uma cotação, um número, sabes? Tipo, este tem 200 mil seguidores, este tem 100 mil seguidores, este tem 10 mil seguidores, portanto 200 mil é melhor. O de 100 mil é o segundo melhor, o de 10 mil é o terceiro melhor. Percebes? Sendo que isso é relativo. Pá, se pedir ao Cristiano Ronaldo, partilhei a minha página, eu vou ter de repente 1 milhão de likes, claro. E não fiquei melhor comediante. Claro. Isso é relativo, as pessoas deviam aprender a relativizar os likes no Facebook. Mas já que isso agora é quantificável de certa maneira, aproveito para procurem Joel Ricardo Santos no Facebook, Instagram. Se bem que o Twitter é uma rede que eu não trabalho tanto e devia começar a trabalhar mais, estou mais no Facebook e no Instagram. Portanto, Joel Ricardo Santos no Facebook, Joel Ricardo Santos no Instagram. Metam likes, metam gostos, metam adores, sigam, mandem mensagens. Mulheres com mamas boas podem mandar mensagens, mesmo que eu depois não responda se estiver com a minha namorada, mas eu responderei oportunamente. Portanto, Joel Ricardo Santos, eu sei que a malta não está a apontar, mas devia, porque aqui um bocado a malta não se lembra, era que era Paulo, penso que era Paulo, rapaz, acho que era Paulo, o nome dela, acho que era... Não, é Joel Ricardo Santos, procurem nas redes. E, pá, e João, muito obrigado pelo convite. Esta primeira parte foi muito agradável. Pronto, na segunda parte, vamos falar de temas gerais, como disse, e sai daqui a uma semana no iTunes. Pronto.